menina muito interessante, mesmo que não pareça, sua vida é dura. Hoje é uma noite qualquer, e lá está a menina, parada aí pensando, sentindo as palavras indo e voltando. Sua mente trabalha, trabalha sem parar. Ela sabe que a noite é um grande negócio, então decide sair e caminhar pelas ruas. Seu pensamento é interrompido por um som vindo de um lugar não muito distante. Slá, radical, dance, disco club. Slá, radical, dance club. And you can dance. Uma grande pista, muito reluzente. Ela gosta de excitar seus sentidos, de ampliar o seu poder de observação. Seus olhos tentam ver de tudo, e assim sua boca, sua mão, e assim seu coração. E já não é uma noite como outra qualquer, e no centro da pista está a menina, dançando, sorrindo e dançando. E seu corpo trabalha, trabalha sem parar. Slá, radical, dance, disco club. Slá, radical, dance club. DJ Disco Club.